sendo localizador, nas condições visuais, passagem 2224. Passarela 2224, completa aproximação final, torre 1 no noite, decimal 6, bom ponto. Obrigado, até a decolagem. Salvador, um cordial boa noite, passarinho 2224, duas milhas e meia para o Simbra. Sente o passarinho avistado na final, está autorizado o pouso pista 10, o vento de 1,50 graus, 8 nós, passarinho 2224. Ok, 150 com vento livre, pouso 2224. Europa 083, clear ILR final approach runway 10, descend to 2000 feet, altimeter 1021, report step. Clear for ILS X-ray 10, altimeter 1021, say again, what point to report? Report step is on localizer call. Thank you, we'll report status on localizer 10, Europa 083. 340, pronto. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10 com curva direita no terceiro saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5061 no transpondo. Autorizado Guarulhos, nível 340, na pista 10, primeira curva direita, Israel Leda, após direto Bridge, onde intercepta pelo 1-6, após conforme o plano de voo. Controle de 208, transponder 5061, TAM 6603. Confirmando o portão 62? Afirmo, 62. Ciente no 62, chama pronto, pushback acionamento, TAM 3603. Usará pronto para pushback acionamento, TAM 3603. Vamos com o passou o passarinho do 2224, listrou. Passarinho do 2224, vai ser via Alfa Juliette, remota 14, parte principal. Alfa Juliette, remota 14, parte principal. Salvador, boa noite, TAN 3258, Central Whisky. TAN 3258, controle Salvador, acende a identificação, desça para o nível 050 na chegada Marem, altímetro 1021. Desce para o 050 na Marem 1021, TAN 3258. Passiro 83, establish localize 10. Complete the last final approach and contact now tower 118 decimal 6. Dial is 118 decimal 6, Europa 083, bye bye. 3662 autorizada, final do procedimento LSX-Way, desça para 2 no pé, reporte estabilizado. 2 no pé, reporte estabilizado, dando 3662. Clear, clear to land 010, wind is 130 degrees, 8 knots. Echelon 10, pasillo 3. Salvador, boa noite, é o voo 1613, informação Whisky 130 para Brasília. Voo 1613, boa noite, Brasília, autorizado nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição elétrica, onde intercepta o pêndulo 17 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8 e aciona 5064, vamos responder. Autorizado nível 360. Decola da 10, na primeira curva à direita, no perfil Arco. Após voa, eleva, pêndulo 17, controle 1208 e transponde 064. Correto, portão 3, chama pronto para o direcionamento, voo no meio no 3. Chamará. Bravo, boa noite, trip 5, 2, 1, 6, pátio, posição 1, 3, ciente da X-Ray, solicita 150, Aracaju. Trip 5, 2, 1, 6, pré-aprovado, 1, 9, 0, aguarda coordenação 1, 5, 0, prepara a saída da X-Ray, guardando cópia, trip 5, 2, 1, 6. Ciente, 5, 2, 1, 6. Up on the ground at 3-4, leave to the right and call 1-2-1-9. To the right, 1-2-1-9, robot 0-8-3, bye-bye. On ground, good evening, Europa 0-8-3 with you. To lift to vacate runway 10 by Foxtrot. Europa 0-8-3, good evening, taxi by Alpha Juliet, gate 11. Alpha Juliet, gate 11, Europa 083. Trip 5216, pronto, copy? Afirmo, senhorita. Autorizado Aracaju, nível 150, decola da 10 com curva à esquerda no terceiro da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5073 nos respondos. Autorizado 150, Salvador Aracaju. Decola da 10, curva esquerda após da Puca Jama após Aracaju. 1208, controle 5073, transponder trip 5216. Correto, remoto 13, cima pronto, direcionamento 5216. 5216. 1862, chamará 3662. Salvador, boa noite, TAM 3662. 3662, cheque o trem, pouso pista 10, o vento 160 graus, 10 mais. Tem mais checada, 3662. Fala, gol 18255, pronto, TAM 3, autorização, Guarulhos. 1-8-8-5, formação do curso 7 Rei, Guarulhos, autorizado nível 360. Decola da 10 com curva direita no terceiro da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta peso no 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-0-7-0 no telefone. Autorizado Guarulhos, nível 360, via plano de voo, saída da El, após Leda, após Brito, onde o terceiro está preso no Unome, que prossegue conforme o plano. Controle 20, espuma 8, transporte 50, 60, 50, 70, boa noite. Correto, confirmando o portão? Está no 09. Sim, no 9, chama pronto, direcionamento, boa no 885. 885. Poderia confirmar o vento, portanto, 3662? 3662, ele me pôs 150 graus, é 12 reais. 3662, certo. Autorizado ILS X-Ray, desce para 2000, 10021, para 3858, para reportar. Salvador, campo 3603, para pushback acionamento na posição 06. Campo 3603, coordenando com a equipe de escola após a passagem da aeronave da Europa retaguarda, autorizado pushback acionamento, reporta táxi. Após a passagem da aeronave na retaguarda, vai acusar para o táxi da 36, está autorizado após acusar para o táxi da 3603. Dois solos 39, direito, 219 solo. Programa direita, solo 1219, então 3662. Plano 3662, táxi lento via Alfa, vai manter a posição antes da taxa Juliette, aguardando para ingresso. Via Alfa vai manter a posição antes da Juliette para ingresso, plano 3662. Autorizado, aliás, decolagem, altura 60 graus, 1-0. Autorizado, aliás, decolagem, 1-0. Salvador, 3603 para o táxi com 136, alternando o Galeão, 3 horas e 37 minutos. 3603, táxi TVA Pátio, de Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 1, 18.6, 12, mais 8.021, bom voo. Pátio, Índia, Alfa no ponto de espera 118.6, 12, 1021, bom trabalho, 3603. Plano 3662, após a passagem da aeronave da companhia, ingresso Juliette 08 ao portão. E após a passagem da aeronave da companhia, ingresso Juliette para o 08. autorizado, tá? 3858. Vamos lá pra final, tô com 18 pessoal, 612. 186, boa. Boa. Passarelo 2224, formação X-Ray, confere. Juazeiro do Norte, autorizado nível 350. Decola da 10 com curva esquerda, no perfil da saída Momo, transição Froti, onde intercepta o apêndulo 19 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5076 no transponto. Correto, remoto ao no 4, chama pronto, inspecionamento, passaria de 2224. Paulo, voo no 8, está pronto para o curso, estacionamento 09. O no 885, no 9, autorizado apenas atentando a aeronave da TAC, vai parquear no 08, que? Sim, está livre, atenta ao TAC, vai parquear no 8, voo no 885. Pouso 3858. Salvador, boa noite, da 3603, ponto de espera, da 10, pronto. Que gente, mandei a posição. Posição, da 3603. Tá, visão a continua na 10, 03. Frequência livre. Alemã, tem 3603. Alemã tem, tá, 3603. 3858, solo aos 49, direito, 129, solo. 29. Solo volta, 3858. Então, 3858, taxi Alfa, reportando seu taxi da Juliette para ingresso. Alfa, reportando da Juliette, 3858. 0 graus com 8 nafs. Livre decolagem da 10 da 3603. Salva Gol 1885 para o TAC, POB 145, autonomia 350, alterna Galeão. 885, taxi via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre em 1-18.6, dúzia, o ajuste 621, bom voo. E a Indy Alpha lá no ponto de espera 18.6, muito obrigado, tenha uma boa noite. Tanto 3858, após a passagem da aeronave da Gol, iniciando o táxi a partir do 09, após a mesma ingressa Juliette 03 é o portão. Após o Gol, Juliette 03. 3850 controle Salvador, sem identificação. Entra para o nível 050 na chegada Mare, altímetro no 021. Autorizado 050 na Mare, com 1021. Até o 4080. Após o Boeing da Gol livrado do setor retaguarda, autorizado e reporta táxi. A gente coordenará após a passagem do Gol, vai iniciar o 35216. Desenha 03, decolado ao 51, controle 120.8, bom voo.